já tudo o vento levou, e do nosso amor ficou um vendaval de saudade. Para sempre me lembrar, assim na triste de amar, um dia de felicidade. Saudade em tua voz, passado, futuro, por nunca um já. Há sílabas da alma e há um país, porque tu, mais que tu, és todos nós. A voz embarca-se e não mais, não mais, senão o mar e a despedida. Há um rastro de naufrágio em tua voz, onda navios a sair do cais. Nessa voz, por mil vozes repartida, porque tu, mais que tu, és todos nós. A mar e mágoa e a sombra de uma nau, a gaivota de Onil e o rio Tejo, saudade de saudade em tua voz, Camões e os cravos já, amor, ciúme, cinza e vão desejo, porque tu, mais que tu, és todos nós. Amor, ciúme, cinza e vão desejo, porque tu, mais que tu, és todos nós. Canal 2 da Antena Web. Fazes de mim patente, não vais tu ficar triste. Tira o dedo do ouriço, não vais tu ficar triste. A castanha está madura, quando o verão se vai embora, perde o ouriço a verdura e a castanha salta fora. Tira o dedo do ouriço, não vais tu ficar triste. Tira o dedo do ouriço, não vais tu ficar triste. Seja cozida ou assada, até tu és saborosa, tem que ser bem descascada, sem camisa é mais gostosa. Tira o dedo do ouriço, não vais tu ficar triste. Meninas ao fundo da pista, por isso anda cá fora. Nossa corrida, nossa viagem, esta viagem terminou! Passa depressa, mais depressa do que um dia.

chagas no cinzento entardecer e a mansão agonia do dia escurecer. Ensombram a ribeira e o verde da seara e passam pela era em que o sol se pousara. As gotas do orvalho luarento e vacilante refrescam o cansaço e dormem um instante. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de passarada acorda-me sonhar de um camponês que entrega-se no sul do frio que a noite fez. É tempo da partida e a cor no horizonte a densa despedida e o borbotar da fonte. As asas abrem chagas na poeira, o sol acalma num agitar inquieto que me refresca a alma. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Pássaros do sul, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Em noites de romaria. Thank you.